Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão Sagrado: imploro o perdão de Deus, porque Ele é indulgente e misericordiosíssimo. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: celebra então os louvores do teu Senhor e implora o seu perdão, porque Ele é remissório. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala no Corão Sagrado: e quem cometer uma má ação ou se condenar e então se arrepender e implorar o perdão a Allah, sem dúvida achá-lo-á indulgente, misericordiosíssimo. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: porém é inconcebível que Deus os castigue estando tu entre eles, nem tampouco Deus os castigará enquanto implorarem perdão. Bom, irmãos, o fato de nós implorarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida é uma ordem clara no Alcorão Sagrado. Allah subhanahu wa ta'ala, em diversos versículos do Alcorão, nos exorta e exorta os fiéis que peçam o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e que busquem sempre se arrependerem dos seus erros. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nos deixou claro num hadith que todos os filhos de Adão são pecadores. Todos os filhos de Adão são errantes, cometem erros, cometem pecados. Mas o melhor deles é aquele que se volta arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala. Em outro hadith ainda, o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos mostra a virtude de se buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala e de como Allah subhanahu wa ta'ala fica satisfeito quando um servo se arrepende diante dele. E quando um servo se volta para Allah subhanahu wa ta'ala buscando o seu perdão. E de como Allah subhanahu wa ta'ala, o maior dos misericordiosos, ama perdoar seu servo. Como Allah subhanahu wa ta'ala ama perdoar seu servo. Vejam esse hadith. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: juro por quem tem minha alma em seu poder, ou seja, vos juro por Allah, que se não cometesseis faltas, ou seja, se não cometesseis pecados, Allah vos substituiria por um outro povo que cometeria faltas e pediria perdão a Deus, louvado seja, que os perdoaria. Ou seja, se nós fôssemos um povo que não cometêssemos pecados e que não errássemos, Allah subhanahu wa ta'ala iria substituir esse povo por um povo que cometesse pecados e então buscasse o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, que iria perdoá-los. Allah subhanahu wa ta'ala se autodenominou como o perdoador, se autodenominou como Al-Ghafur, aquele que perdoa seu servo, perdoa o erro do seu servo e que aceita o arrependimento. Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que aceita o arrependimento do seu servo. E sem dúvida, Allah subhanahu wa ta'ala é o maior dos misericordiosos. Por isso ele nos ordena, e assim como todos os profetas ordenaram os seus povos, a buscarem o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é a recompensa de uma pessoa buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? Sem dúvida que a maior das recompensas, e a primeira aos nossos olhos, é a recompensa de que Allah subhanahu wa ta'ala, na esperança, quando nós pedimos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, a esperança que nós temos é de conseguir o perdão dele. Se a virtude de nós buscarmos o perdão de Allah fosse só essa, já seria mais do que suficiente. Se o fato de um crente buscar o perdão de Allah e a recompensa dessa busca fosse o perdão de Allah, ou seja, Allah perdoou seu servo, aceitou seu arrependimento, sem dúvida que isso já bastaria por recompensa. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, o maior dos misericordiosos, aquele que agracia seus servos, Allah subhanahu wa ta'ala dá outras recompensas para o servo que constantemente busca o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam esse hadith. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse num hadith: aquele que persistir em pedir o perdão de Allah com regularidade, ou seja, aquele que constantemente mantém sua língua ocupada buscando o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, aquela pessoa que se volta arrependida de coração e através da sua língua voltada, arrependida a Allah subhanahu wa ta'ala, essa pessoa que constantemente faz isso, qual é a recompensa dele? Aquele que persistir em pedir o perdão de Allah com regularidade, ele lhe facilitará a saída da escassez. Ou seja, facilitará a saída de todo o aperto. De todo o problema que ele tiver, Allah subhanahu wa ta'ala dará uma saída para ele. Sempre dará uma saída para o servo que buscar o perdão constante de Allah subhanahu wa ta'ala. Para todo o aperto, para todo o problema que ele tiver, Allah subhanahu wa ta'ala dará uma saída. E o sossego para toda angústia. Ou seja, o istighfar, ou seja, o fato da pessoa buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, fará com que o crente tenha um sossego diante de toda angústia. E lhe proverá o sustento de onde menos espera. Ou seja, além disso, Allah subhanahu wa ta'ala vai prover o sustento a esse servo. E sustento, nós analisamos que todas as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala são sustentos. Allah subhanahu wa ta'ala nos agracia com seu sustento, e essa graça são todas as bênçãos que nós possuímos. E lhe agraciará e lhe proverá o sustento de onde menos espera. Essa é a recompensa daquele que constantemente busca o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Ele disse: por Allah, peço o seu perdão e me volto a ele em arrependimento mais de 70 vezes por dia. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam, alguns dos sahaba radiallahu anhum, relatam que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam sentava numa reunião, ele mantinha a língua dele constantemente buscando o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, repetindo sempre astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, buscando, ou seja, astaghfirullah significa eu busco o perdão de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava constantemente repetir essa frase. E sem dúvida que o fato não é a pessoa só repetir, mas sim sentir no coração o fato de estar voltando a Allah subhanahu wa ta'ala. Então vejam que nós vimos a virtude do istighfar, a virtude de uma pessoa buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, a virtude da pessoa se arrepender diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas o tema principal da nossa aula é um hadith narrado por Shaddad ibn Aus, no hadith onde ele relata um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam referente à melhor forma de nós buscarmos o perdão de Allah. A melhor forma, essa súplica que nós falaremos agora, que está incluída no hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, foi chamada como Sayyid al-Istighfar, ou seja, o dono ou o mais excelente, a mais excelente maneira de buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. A melhor forma de se buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Qual é essa fórmula? Se nós analisarmos esse hadith parte por parte, que é a nossa ideia, inshallah, nessa aula, nós veremos o quanto esse hadith ele tem, abrange diversos assuntos dentro do Islã. E de como essa súplica mostra o verdadeiro sentido de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Veja um hadith. Primeiro vamos ler o hadith e logo nós comentamos ele. Shaddad ibn Aus relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: o pedir perdão a Allah da mais alta ordem, mas a melhor forma de um servo buscar o perdão de Allah é que o servo de Deus diga. Qual é a fórmula? É que o servo de Deus diga: ó Deus, ó Allah, tu és o meu único Senhor. Não há outra divindade além de ti. Tu criaste-me e eu sou o teu servo. E faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Estou ciente das graças com que tens me agraciado, ou com que tens me acumulado, e confesso os meus pecados. Por isso, perdoa-me, pois tu és o único que tem o poder para perdoar-me. A pessoa que fizer com sinceridade e suplicar com essas palavras durante o dia, se ele morrer antes da noite, irá para o paraíso. E a pessoa que fizer de noite, acreditando piamente nela e morrer antes da manhã, irá para o paraíso. Esse hadith está no Sahih Bukhari. Subhanallah, se um servo fizer essa súplica com sinceridade pela parte da manhã e ele morrer antes do anoitecer, ele entra no paraíso. E se ele fizer essa súplica pela noite antes do amanhecer, ele entra no paraíso. Subhanallah, qual é a virtude dessa súplica para a recompensa ser tão grande de um fato de um servo ter feito uma súplica e através dela entrar no paraíso? Subhanallah, se nós refletirmos e estudarmos detalhe a detalhe dessa súplica, nós veremos que essa súplica contém todos os aspectos da submissão de um servo a Allah subhanahu wa ta'ala, da humildade do servo perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando nós analisarmos e vermos o quanto essa súplica ela tem valor e o quanto ela traz de significados, nós veremos o motivo pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala dá uma recompensa tão grande para aquela pessoa que faz essa súplica. E a ideia, inshallah, e no final da aula eu passo para vocês escrita essa súplica, é que nós memorizemos essa súplica e utilizemos essa súplica no nosso dia a dia. Falemos nem que seja uma vez pela manhã e uma vez pela noite. Nós não sabemos o momento em que nós morreremos. E se nós morrermos depois de fazer essa súplica, sinceramente, a Allah subhanahu wa ta'ala, nós temos a recompensa do paraíso. Vejam só. Primeiro, a súplica começa dizendo o seguinte: ó Allah, tu és o meu único Senhor. Ó Allah, tu és o meu único Senhor, não há outra divindade além de ti. Primeiro ponto da súplica, qual é o primeiro ponto da súplica? O reconhecimento do Tawhid. Subhanallah, a coisa mais sublime dentro do Islã. Reconhecimento do Tawhid e a crença no Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: vosso Senhor é Allah. E disse também no Alcorão: ó humanos, adorai vosso Senhor que vos criou, bem como os vossos antepassados, quizá assim tornar-vos-eis virtuosos. E disse também Allah subhanahu wa ta'ala: eu sou o vosso Senhor, adorai-me, portanto, e a nenhum outro. Ou seja, nesse início da súplica, se dirige em primeiro lugar a Allah, dizendo: ó Allah, ou Allahumma. Allahumma seria o mesmo que dizer ó Allah. Ou seja, o servo, quando vai se dirigir a uma súplica, ou fazer uma súplica, ele deve suplicar a Allah através de dizer ó Allah, ou através de alguns dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como, por exemplo, ó misericordioso, ó clemente, subhanallah. Então, esse início da súplica, a pessoa não deve jamais dizer outro nome senão o nome de Allah subhanahu wa ta'ala, ou um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é impossível e é inadmissível que um servo de Allah subhanahu wa ta'ala suplique dizendo ó Muhammad, ou ó Hussein, ou outras palavras, porque isso implica em idolatria. Então, o certo é que o muçulmano, ao se dirigir numa súplica, diga ó Allah, ou Allahumma. Então, isso já mostra que a súplica é direcionada somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Ó Allah, tu és o meu único Senhor. Allahumma anta rabbi, tu és o meu Senhor. Ou seja, deixa claro quem é o nosso Senhor. Ou seja, nós falamos em outras aulas que hoje em dia, infelizmente, ao nível que se espalhou a idolatria, quando nós falamos em Senhor, alguns, como nós falamos, quando nós vamos fazer a da'wa, alguns entendem que Senhor é Jesus, e colocam Jesus no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a súplica aqui deixa claro quem é o nosso Senhor. Ó Allah, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Allahumma anta rabbi. Então, mostrando o monoteísmo. E comprovando o versículo que Allah subhanahu wa ta'ala: ó humanos, adorai vosso Senhor que vos criou. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala é o nosso Criador, portanto, Ele é o nosso Senhor. Allahumma anta Rabbi, ó Deus, tu és o meu Senhor, não há outra divindade além de ti. Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa ant. Não há outra divindade além de ti. Não há outra divindade digna de adoração, exceto tu. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: eu sou o vosso Senhor, adorai-me, portanto, e a nenhum outro. Então, começa a súplica se dirigindo a Allah subhanahu wa ta'ala, reafirmando que Allah é o único Senhor, e reafirmando a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: não há outra divindade além de ti. Então, esse é o primeiro ponto. A súplica inicia com o tawhid. Inicia com o monoteísmo. E nós sabemos que o monoteísmo é a chave do paraíso. Portanto, uma súplica que inicia dessa maneira, já inicia com a chave mais preciosa dentro de uma súplica. Com a chave mais preciosa do Islã. Que é a chave do tawhid. Que é a chave do monoteísmo. Continua a súplica dizendo: tu criaste-me e eu sou seu servo. Tu criaste-me e eu sou teu servo. Ou seja, a adoração e o fato do servo e o fato do ser humano ser servo de Allah subhanahu wa ta'ala. Adoração a Allah. Ou seja, tu criaste-me. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem criou os céus e a terra e tudo que há entre eles. Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. Portanto, essa súplica em si, ela já é uma da'wa. Porque o fato, ela já é uma divulgação do Islã para a pessoa que lê essa súplica. Porque primeiro começa dizendo que Allah é o único Senhor. E aqui explica o porquê Allah é o único Senhor. Tu criaste-me. Allah subhanahu wa ta'ala foi quem me criou. Se Ele foi quem me criou, logo, é óbvio que Ele é meu único Senhor. O único merecedor de que eu me submeta completamente a Ele. Porque Ele foi meu Criador. E nenhum outro além dEle foi meu Criador. Portanto, vejam como os idólatras reconhecem que Allah é o Criador, mas não reconhecem o fato de adorarem somente a Ele. A súplica em si nos diz: Allah é o único Senhor, já que foi Ele que me criou. Tu criaste-me e eu sou o teu servo. Ou seja, o reconhecimento do servo, de que ele é servo de Allah, de que ele é um escravo de Allah. Servo significa que ele é submisso completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Servo é aquele que não debate com as ordens do seu Senhor. Quando nós temos um servo, significa que esse servo vai nos obedecer 100%. E não vai debater conosco com relação às nossas ordens. Portanto, servo de Allah é aquele que é submisso totalmente a Allah. É aquele que é submisso totalmente a Allah. Tu criaste-me e eu sou o teu servo. Khalaqtani wa ana abduk. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão: sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo ante o clemente. Sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra, não só os seres humanos, tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo ante o clemente. E disse Allah subhanahu wa ta'ala, ao descrever os crentes, ele disse: e os servos do clemente são aqueles que andam pacificamente pela terra, e quando os incipientes lhes falam, dizem paz. Servos do clemente, os servos do misericordioso. Então, subhanallah, a súplica, primeiro, mostra o tawhid. Segundo, mostra a adoração única a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós dizemos na súplica: tu criaste-me e eu sou teu servo, ou seja, a partir do momento em que eu sou um servo, que adoro a Allah subhanahu wa ta'ala unicamente, então serei totalmente obediente a Allah e cumprirei com seus comandos e com suas ordens, e obedecerei às suas leis. Isso significa, quando nós dizemos, tu criaste-me e eu sou teu servo. E a súplica continua dizendo, e faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. E faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Terceiro ponto, depois do tawhid, monoteísmo. Segundo, adoração a Allah. Terceiro, a promessa ou pacto com Allah. Todos nós, quando testemunhamos que não há outra divindade digna de adoração exceto Allah, e testemunhamos que Muhammad é o mensageiro de Allah, então nós estamos fazendo uma promessa ou um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam o que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado. Deus não deseja impor-vos carga alguma, porém quer purificar-vos e agraciar-vos para que lhe agradeçais. E recordai-vos das mercês de Allah para convosco e da promessa que recebeu de vós quando dissestes, escutamos e obedecemos. Temei, pois, a Allah, porque ele bem conhece as intimidades dos corações. Ou seja, nós, quando testemunhamos e falamos o testemunho de fé, nós estamos adquirindo ou estamos prometendo, fazendo uma promessa a Allah subhanahu wa ta'ala de que nós escutaremos e obedeceremos a ordem dele. E esse é um pacto que nós fazemos com Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, em reiteradas ayas e versículos do Alcorão Sagrado, nos relembra de que nós não devemos quebrar esse pacto. E de que nós não devemos violar o pacto e a promessa que nós fizemos a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o fato de um servo testemunhar e falar o testemunho de fé é um pacto que ele está fazendo com Allah, é uma promessa que ele está fazendo a Allah de que ele não vai desobedecer a Allah e de que ele vai obedecer a Allah em todas as circunstâncias e de que ele vai se submeter completamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, vejam a responsabilidade que nós adquirirmos ao momento que nós somos muçulmanos. Então, não é se Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ordenam de que nós devemos cumprir com os pactos que nós fazemos, inclusive com os incrédulos, como então será o pacto que nós fizemos com Allah? Se o fato de nós fazermos um pacto com o incrédulo, é nossa obrigação como crentes cumprir com o pacto. Imaginem, então, quando nós fazemos um pacto e uma promessa a Allah subhanahu wa ta'ala, como nós não iremos cumprir com esse pacto? Então, vejam que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão o fato de que nós nos relembra das mercês com o qual ele nos agraciou e da promessa que recebeu de vós quando dissestes, escutamos e obedecemos. Temei, pois, a Allah, porque ele bem conhece as intimidades dos corações. Diz na súplica, e faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Ou seja, nessa súplica, o crente que faz a súplica reconhece que ele fez um pacto com Allah subhanahu wa ta'ala e reconhece que ele tem feito o melhor, está dando o melhor de si para cumprir com essa convenção, para cumprir com essa promessa, para cumprir com esse pacto. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith, quando eu vos ordenar a fazer algo, façam tanto quanto possais. Ou seja, obedeçam tanto quanto possais. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, e temei a Allah tanto quanto possais. Ou seja, que nós demos o nosso esforço máximo em cumprir com esse pacto. E faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Ou seja, aqui o servo reconhece que ele só consegue obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala com a ajuda dele. Por isso nós dizemos em cada oração, nós dizemos Iyaka na'bud wa Iyaka nasta'in. Só a ti adoramos e só de ti imploramos ajuda. Ajuda para adorá-lo. Ajuda para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o crente faz o máximo do que ele pode. e busca a ajuda de Allah para conseguir adorar a Allah e obedecer a Allah e cumprir com esse pacto. E ao mesmo tempo ele na súplica diz: peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Ou seja, proteção das consequências dos meus maus atos. Proteção da consequência da minha desobediência. E proteção em Allah de cair nessa desobediência. Ou seja, toda desobediência a Allah, subhanahu wa ta'ala, tem uma consequência. E essa consequência pode vir na vida terrena, como pode vir na outra vida. Pode vir na vida terrena na forma de um teste ou uma calamidade para purificar a pessoa daquele erro. Ou então pode vir no dia do juízo final como um castigo, se a pessoa não se arrependeu. Então, por isso, a súplica diz: peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Peço proteção da consequência desses maus atos que eu faço. Então, ele reconhece que ele faz os maus atos. O ser humano reconhece, o crente, nessa súplica, reconhece o fato de que ele é fraco e de que ele precisa da ajuda de Allah, subhanahu wa ta'ala, para obedecê-lo. Nenhum de nós aqui, e nenhuma pessoa pode dizer que ela é, que ela está a salvo de cometer algum pecado. De repente nós vemos determinados tipos de pecados, nós dizemos: a'uzu billah, eu jamais faria isso. Mas Allahu alam, Allah sabe melhor. Quem sabe, você só não cai nesse pecado porque Allah está te protegendo disso. Ou seja, todos nós podemos cair em pecados. Podemos cair em más ações. Portanto, nós reconhecemos que nós somos fracos e que não conseguimos obedecer a Allah e seguir a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, exceto com a ajuda dele. Isso é uma das formas de mostrar a Allah nossa submissão e nossa humildade perante Allah. O crente é humilde em reconhecer que ele comete erros e que ele não está a salvo de cometer esses erros. Portanto, ele diz: peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Depois vem a quarta parte. Primeiro começou a súplica com o tawhid, o monoteísmo, com a adoração, com a questão da promessa, o pacto com Allah subhanahu wa ta'ala, e a quarta questão, a confissão e o reconhecimento. E aqui está a chave da súplica. A chave dessa súplica está aqui na questão da confissão e do reconhecimento. Essa é a chave da súplica para se conseguir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Logo nós veremos o porquê. A súplica diz: estou ciente, ou seja, reconheço as graças com que me tens acumulado. Ou seja, reconheço as graças que tu me agraciaste. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: e se contardes as mercês de Allah, não podereis enumerá-las. Ou seja, se nós formos contar as mercês de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, nós jamais vamos conseguir enumerá-las. Sabei que o homem é iníquo e ingrato por excelência. Sabei que o homem é iníquo e ingrato por excelência. Por isso, na súplica, nós dizemos: estou ciente, reconheço as graças com que tu tens me agraciado. Reconheço todas as graças que tu me agraciaste, ó Allah. Reconheço a graça da saúde, a graça da fé, a graça dos bens, todos os tipos de graças e de bênçãos que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracia, nós reconhecemos ela perante Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: se me agradecerdes, eu aumentarei as bênçãos. Se nós agradecermos a Allah e reconhecermos as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, ele aumenta as bênçãos, aumenta as graças. E todo ser humano, por mais que ele tenha milhares de problemas na vida, ele sempre terá inúmeras bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala. É como é relatado no hadith, onde havia passado um homem pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pelo sahaba. Esse homem era cego, surdo, mudo, cego, surdo, mudo e deficiente. Cego, surdo, mudo e deficiente. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando viu este homem, olhou para o Sahaba e disse, perguntou ao Sahaba: acaso vocês veem neste homem alguma bênção de Allah? Eles disseram: Subhanallah, ó mensageiro de Allah, aparentemente não. Aparentemente não. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu para eles: Acaso ele não pode urinar com facilidade? Subhanallah, essa é uma bênção. O fato, nós olhamos pelo lado de que o fato de Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciar com a água, nos agraciar com o alimento, é uma bênção. Mas o fato de esses alimentos essas bênçãos saírem do nosso corpo também é uma bênção. É como certa vez foi perguntado a um dos reis. Um sábio perguntou a um dos reis: quanto do teu reinado ou dos teus bens tu darias em busca deste copo de água? Se não tivesse água no mundo e tu estivesse em busca desse copo de água, quanto tu daria da tua riqueza por esse copo de água? Ele disse: daria metade da minha riqueza. Então o sábio perguntou para ele: e quanto tu daria da tua riqueza para que esse copo de água saia do teu corpo, se tu não conseguisse tirar ele? Ele disse: metade da minha riqueza. Então o sábio disse para ele: o fato de tu beberes um copo d'água e dele sair com facilidade do teu corpo equivale a um reinado completo. Ou seja, subhanallah, uma questão simples, uma questão que nós não damos valor, é uma das grandes bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós. Portanto, o servo reconhece as graças que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou a ele. E o fato do servo reconhecer significa que ele está agradecendo essas bênçãos. Quando ele reconhece de que todas essas bênçãos provêm de Allah, e que todas as bênçãos com a qual qualquer servo no mundo, seja crente ou descrente, tenha sido agraciado, todas elas provêm de Allah unicamente. Todas as graças provêm de Allah unicamente. Então a súplica diz: estou ciente ou reconheço as graças com as quais tens me agraciado, e confesso ou reconheço os meus pecados. E confesso ou reconheço os meus pecados. Aqui está a chave do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O fato da pessoa reconhecer o pecado, reconhecer que ele pecou. Todos nós aqui conhecemos a história do pecado de Adam alayhi salam. Nós conhecemos o pecado de Adam alayhi salam, quando ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala no paraíso. E nós conhecemos também a história do pecado do shaitan, de como ele desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vimos que Adam alayhi salam cometeu um pecado, e o shaitan também cometeu um pecado. Por que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou a um e amaldiçoou o outro? Se os dois fizeram um pecado, Adam alayhi salam comeu da árvore proibida, e o shaitan se negou a se prostrar diante de Adam, qual foi a diferença na qual, se esse pecou e este outro também pecou, qual é a diferença na qual Allah subhanahu wa ta'ala deu a sua misericórdia e perdoou Adam alayhi salam e amaldiçoou o shaitan? Qual é a diferença? A diferença está nessa parte da súplica: e confesso ou reconheço os meus pecados. Adam alayhi salam, quando pecou, disse o quê? Quando pecou, ele disse: ó Senhor nosso, nós mesmos nos condenamos, e se não nos perdoares e te apiedares de nós, seremos desventurados. O que Adam alayhi salam fez? Reconheceu o pecado, reconheceu o seu erro e buscou o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. O fato dele ter reconhecido que ele errou e que ele pecou foi a chave do perdão. O shaitan, em troca, quando Allah subhanahu wa ta'ala questionou o shaitan por que ele desobedeceu, o shaitan respondeu: tu criaste a mim do fogo e criaste ele do barro. ou seja, não reconheceu seu erro. Ainda quis ainda mostrar que ele tinha razão. Essa foi a diferença. A diferença não foi o fato de que da diferença dos pecados, mas sim os dois cometeram pecados. O diferencial entre o perdão e a maldição foi o fato de Adam alaihi salam ter reconhecido seu pecado. Por isso, nessa súplica, no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou essa súplica e nos disse que essa é a melhor forma de se buscar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, é pelo fato de que o servo reconhece e confessa seu erro. Essa é a maior forma de se conseguir o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam que num hadith Sahih Bukhari, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se o servo reconhece o pecado dele, se o servo reconhece o pecado dele e se arrepende, então Allah aceita o seu arrependimento. Se o servo reconhece o pecado dele, reconhece que ele errou, e aqui está o fato do servo ser humilde diante de Allah. Se o servo reconhece o pecado dele e se arrepende, então Allah aceita o arrependimento. E em outro hadith, que é dos hadiths mais belos referente ao perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, nós vemos também esse sentido. Abu Huraira relatou que o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu do seu Senhor, louvado e exaltado seja. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala disse: um servo cometeu uma falta e disse: Senhor, perdoa a minha falta. E Deus, louvado seja, disse: meu servo cometeu uma falta, mas reconheceu que tem um Senhor que perdoa ou castiga as faltas. O reconhecimento de que existe Allah que perdoa ou castiga as faltas. Então o servo voltou a cometer outra falta e disse: ó Senhor, perdoa a minha falta. Deus louvado seja, disse: meu servo cometeu uma falta, contudo reconheceu que tem um Senhor que perdoa ou castiga as faltas. O servo de novo cometeu outra falta e disse: ó Senhor, perdoa a minha falta. E Deus disse: meu servo cometeu uma falta, porém reconheceu que tem um Senhor que perdoa ou castiga as faltas. Já perdoei meu servo, então que faça o que lhe aprover. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa o servo desde que ele reconheça o seu erro e reconheça que Allah tem o poder de perdoar ou castigar, e que ele se volte arrependido a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que eu disse que essa parte da súplica é a chave na qual nós conseguimos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E termina a súplica dizendo que: por isso perdoa-me, pois tu és o único que tem o poder para perdoar-me. Por isso perdoa-me, pois tu és o único que tem poder para perdoar-me. E isso condiz com um versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala descreve os crentes e diz que quando cometem uma obscenidade ou se condenam, mencionam a Allah e imploram perdão por seus pecados. Mas quem senão Allah perdoa os pecados? E não reincidem com conhecimento no que cometeram. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala é o único que tem o poder de perdoar as faltas. Ele é o único que tem o poder de perdoar os pecados. Então, essa súplica, irmãos, é a súplica na qual, se o servo fizer ela com sinceridade e com fé, ele alcança o paraíso. Então vamos repetir a súplica completa. A súplica é: ó Allah, tu és o meu Senhor, meu único Senhor. Não há outra divindade além de ti. Tu criaste-me e eu sou o teu servo. E faço o melhor de mim para cumprir a minha promessa e meu pacto contigo. Peço a tua proteção do mal que eu tenha cometido. Estou ciente das graças com que me tens acumulado. E confesso os meus pecados. Por isso perdoa-me, pois tu és o único que tem poder para perdoar-me. Ou então, em árabe, a súplica é: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abdak, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'at. A'uzu bika min sharri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Essa súplica, cabe a nós memorizarmos essa súplica ou anotarmos ela e termos essa súplica conosco. E lembrarmos de fazer essa súplica, nem que seja uma vez pela manhã, e uma vez pela tarde, uma vez pela noite. Irmãos, subhanallah, essa súplica demonstra toda a fé e toda a submissão e toda a humildade do crente com relação ao seu Criador. E essa súplica só poderia ter sido ensinada por um mensageiro de Allah. Só poderia ter sido ensinada por um profeta. Porque ela encerra tanto conhecimento, encerra tanta submissão e tanta virtude que só pode ter sido ensinada através de um profeta, através de alguém que foi inspirado por Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, irmãos, nós vimos que 5 são os aprendizados principais dessa súplica. Primeiro, o monoteísmo puro e sincero a Allah. Segundo, a adoração e a submissão do servo diante de Allah. Terceiro, a promessa, a lembrança de que ele está em busca de cumprir com a promessa que ele fez a Allah ao se tornar muçulmano. Quarto, a confissão e o reconhecimento tanto das bênçãos, nas bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre ele, como dos pecados e da ingratidão do ser humano com relação a Allah. E quinto, o pedido efetivo de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e reconhecimento de que Allah é o único que perdoa e que tem o poder de perdoar os pecados. Essa é a súplica que foi nominada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam como Sayyid al-Istighfar, ou seja, o senhor da súplica, o senhor da forma de buscarmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque essa é a melhor súplica que nós podemos fazer na busca do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Imploro a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça daqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação, e que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe nossos pecados, e que Allah subhanahu wa ta'ala tenha misericórdia de nós nessa vida e na outra, e nos una junto aos virtuosos, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós sejamos daqueles que constantemente busca o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, e que Allah nos agracie de sua parte a sua misericórdia e o seu perdão. E que a paz e bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, e louvado seja Allah, Senhor do Universo.